Levante as suas mãos junto comigo, repita assim: Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Revela-me a palavra de Deus para um avivamento em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso para o Senhor e pode sentar-se, por favor. Filhos, as nossas reuniões de segunda-feira serão para todos os apóstolos, pastores, líderes, diretorias, departamentos da sede e também de todas as congregações, amém? Abertas para todos os membros, todos os discípulos que quiserem aprender mais, quiserem estar, desejarem estar mais consolidados para uma obra. Esta geração se chama a geração do treinamento. Tudo hoje em dia exige treinamento. Nada hoje em dia é feito sem treinamento. Então nós precisamos de treinamento para um avivamento. Os historiadores contam que o motivo dos avivamentos pararem, cessarem ou forem proibidos pela sociedade é porque lhes faltou treinamento, lhes faltou sabedoria. Um avivamento com treinamento pode realmente abalar e transformar essa sociedade, que é o que eu creio que acontecerá nesses dias no Rio Grande do Sul. Amém? Anote aí, o nome da segunda-feira será Seguindo a Deus, Liderando Pessoas e Apacentando Nações. Amém? Seguindo a Deus, Liderando Pessoas e Apacentando Nações. Pegue a primeira letra de cada palavra e vai dar a nossa nomenclatura. Seguindo S, Deus D, Liderando L, Pessoas P, Nações N. É isso? Seguindo a Deus, liderando pessoas e apacentando nações. Amém? Grave isso, escreva isso, ore por isso, que eu creio que Deus vai nos surpreender. Fomos chamados como homens para um trabalho extraordinário. Quantos dizem amém? Devemos sempre ter a consciência que somos servos, apenas servos do Senhor Jesus Cristo. Quem abre Mateus 20, 28, por favor. Está sendo transmitido para a internet? Ótimo. Também vai ser gravado em CD, também vai ser gravado em DVD. Aqueles irmãos, líderes ou liderados que não poderão estar ou por motivo de trabalho, ou por motivo de estudo, ou por motivo de força maior, deverão assistir ou ouvir o ensino dentro de 7 dias. Por quê? Para bem cuidar desta pessoa, para bem proteger esta pessoa. Porque os dias, infelizmente, como canta Lázaro, os dias são maus. E também isso está sendo transmitido pela internet para os pastores de São Paulo, bem-vindos. Para os pastores de Santa Maria, bem-vindos. E para também os pastores de Uruguaiana. E para muitos filhos que estão acompanhando o ministério, ou amigos que estão acompanhando pelo site, ou estão acompanhando pelos vídeos postados no YouTube e também pelo Twitter. Será bênção para todos nós. Abriram em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz lá: não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos dizem amém? Repita comigo: meu chamado não é para ser servido. Mais forte: o meu chamado é para servir. O meu chamado é para dar a vida pelas pessoas. Amém, líderes? O nosso chamado não é para sermos os melhores, o nosso chamado é para servir e servir sempre, sem desistir. Como líderes servidores, estamos comprometidos com a morte e a ressurreição de Jesus, de que morremos com Ele para ressuscitarmos com Ele, para vivermos a sua vida neste mundo mau e tenebroso. Paulo reproduziu muito bem a vida de Jesus quando afirmou, Gálatas 2:20, abra lá em Gálatas 2:20, por favor. Ou somente anote, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Repita comigo: morto, vive, feliz e alegre para Jesus Cristo. Amém? Muitos dos problemas que acontecem em meio a uma igreja, muitas das lutas que acontecem em meio a um ministério, não são produzidas pelo diabo. Redobre a sua atenção. Muitas das lutas em meio a um ministério são reproduzidas porque a nossa carne está viva. O nosso ego está vivo. O nosso matambre está vivo. Nós queremos os nossos direitos. Você precisa anotar aí e precisa ter isso gravado. Quanto mais cresce a sua liderança, mais diminui os seus direitos. Quanto mais cresce a sua liderança, mais se multiplicam os seus deveres. Quantos dizem amém? Somos chamados para dizermos não à zona de conforto. É, mister, que tenhamos a disposição de orar com intensidade, trabalhar duro, criar, inovar e perseverar nos projetos do Pai a partir do nosso compromisso com os valores do seu reino. 1 Tessalonicenses 5,17, a não ser o apóstolo Mauro, quem me diz de cor? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, nunca pare de orar. Olha aí, os últimos dias estão chegando. 1 Tessalonicenses 5,17, devemos orar, nos comprometer, trabalhar, servir, amar, adorar a Deus, amar ao próximo, sem cessar. Quantos dizem amém? Jesus é o nosso exemplo de obediência. Ele deixou claro que veio fazer toda a vontade de Deus. Uma leitura madura da vida de Jesus levar-nos-á a uma busca das profundezas de sua vida e obra, produzindo um compromisso cada vez mais profundo com ele e com o seu povo. Todo líder precisa aprofundar o seu compromisso com Deus e o compromisso com seu povo. Amém? Não basta um compromisso sério com Deus. Primeiro, tem que ter um compromisso próximo, ou melhor, um compromisso profundo com o seu povo. E pouco a pouco aumentaremos o nosso compromisso com Deus. Quantos dizem amém? Estamos cada vez mais como homens, mulheres, pessoas de Deus. Estamos em constante reforma. E reformando a partir de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso líder sofredor e servidor, que como o grão de trigo morreu, dando muitos frutos. Nós precisamos entender que nós estamos em constante reforma nas nossas vidas e em reforma na vida da igreja. Necessariamente, diariamente, dioturnamente, nós precisamos de reformas. Nós precisamos de mudanças, nós precisamos de crescimento nas nossas vidas. Nunca podemos parar de crescer. Assim como reformamos a nós mesmos, também reformamos a obra de Deus, sempre crescendo num compromisso com Jesus. Por quê? Jesus é o nosso líder, sofredor e servidor. Quem não gosta de sofrer, nunca poderá ser discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um líder que nos dá exemplo de servo e de sofrimento. Quantos aqui estão sofrendo? Bastante pessoas. Quanto mais você sofre, mais Deus vai dar a vitória para você. Quantos dizem aleluia? Nós somos parte destes frutos. É impressionante a performance do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo de pastor bem sucedido. Como necessitamos ler os evangelhos e redescobrir a profundidade da vida e da obra do Mestre. Quantos dizem amém? Há poucos dias atrás, há umas 2, 3 semanas, profetizei que eu havia tido sonhos com grandes ministérios e com grandes líderes e pessoas influentes e destacadas no meio evangélico e que infelizmente os pecados deles começariam a aparecer. Pois bem, aqui no Rio Grande do Sul deu um rebuliço, muitos estão aparecendo os seus erros, os seus pecados, igrejas estão ficando sem pastores, sociedades estão ficando sem líderes, ministérios estão ficando sem modelo e agora estourou na internet desde o dia 1º de abril. Um dos líderes mais influentes do Brasil, desmascarando publicamente um dos outros pregadores mais influentes do Brasil. Não vou falar nomes por questão de ética. Está um rebuliço na sociedade gospel evangélica, porque um dos maiores líderes do Brasil e um dos maiores conferencistas do Brasil, um desmascarou ao outro com provas. E isso, o que vai acontecer? Isso não é bom. Isso é necessário sim, mas não é bom por quê? Porque a sociedade é atingida por isso, os neófitos na fé são atingidos por isso, muitos se desviam, os ímpios se fortalecem nas suas críticas, mas isso também vai produzir o quê? Um terremoto, um tsunami nas igrejas, nos ministérios e cada vez mais aqueles que estão sujos se sujarão mais ainda, e os que estão limpos se limparão mais ainda, e as igrejas sérias, os ministérios sérios precisam se preparar, por quê? Porque serão como a arca de Noé, multidões correrão para dentro deles, quantos dizem amém? Então, filhos, nós temos que saber que nós temos que redescobrir a profundidade de Jesus como servo e como quem sofre. Nós precisamos estar preparados para isso. O nosso viver como homens de Deus deve ser sempre igual, semelhante ao de Cristo. Este foi o poderoso testemunho de Paulo. Paulo, em Filipenses 1:21, disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor Jesus exerceu o seu ministério de multiplicação profícuo entre dois poderes, secular, Império Romano, e o religioso, seitas judaicas. Denunciou os pecados dos manda-chuvas da época e também da religião da época. Desafiado a descer da cruz, ele não o fez, pois a sua obra precisava ser consumada. Ele não desceu da cruz para fazer a vontade do homem, mas permaneceu lá, porque esta era a vontade do Pai. Morreu por coerência. Não podemos descer da nossa posição de identificação plena e absoluta com o Senhor. Somos seus discípulos, devemos ser fiéis, custe o que custar. Fomos chamados para ser profetas, e não mascotes comprometidos com o Evangelho de Cristo, e não com outro Evangelho. Quantos dizem amém? Diariamente, o sistema desse mundo, diariamente a opressão demoníaca nesse mundo, diariamente a perseguição religiosa, a perseguição secular, quer que deixemos, quer que desistamos da profecia de sermos valentes, de sermos ousados, de sermos corajosos, mas não podemos abrir mão disso. Somos profetas, não somos mascotes. Somos profetas, não somos bezerros para a morte. Somos servos de Deus e precisamos ser valentes por isso. Quantos dizem amém? Vamos em frente, filhos. Quantos estão sendo abençoados? Vamos ver alguma coisa aqui interessante nisso. Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e versículo 7. Sermão do Monte. Os maiores líderes de todos os tempos, desde que Cristo fundou a igreja, eles declararam que o líder ou o ser humano que viver no mínimo 10%, no mínimo 10% do sermão do monte, poderá ser alguém capaz de revolucionar toda a humanidade. Os historiadores, os psicólogos, os psiquiatras da atualidade, os líderes religiosos e seculares que começaram a estudar a inteligência de Cristo, a sabedoria de Cristo, determinaram que se a humanidade conseguisse viver somente 10% do Sermão do Monte, não haveria mais guerra, não haveria mais fome, não haveria mais luta, não haveria mais doença, não haveria mais tristeza. Essas palavras estariam somente no dicionário. Nas páginas de cada vida estaria a glória e a beleza de Deus. Quantos dizem amém? Precisamos estudar cada vez mais isso, porque através disso nós seremos homens e mulheres, pessoas cheias do amor do Pai, da graça do Filho e do poder do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Se nós buscarmos as cartas pastorais como manuais de ética pastoral neste mundo, inclusive dentro da sociedade tão sem ética, nós poderemos ver um avivamento. Por isso que é extremamente importante você estar aqui às segundas-feiras. É extremamente importante, quando você não vier à segunda-feira, você procurar o seu líder direto, antes de faltar, e dizer por que que você estará faltando, e já encomendar o seu CD, e já encomendar o seu DVD, e dentro de 7 dias, você ouvir, para que você não fique fora da próxima semana, porque a cada semana será uma revelação nova de Deus. Gostaria de relembrar algumas sabedorias de A.W. Tozer, um dos maiores escritores, considerado como um profeta desta geração. Tozer disse: precisamos novamente de homens de Deus. A igreja necessita neste momento de homens, a espécie certa de homens, homens destemidos. Desfalecemos por homens que achem que podem consumir-se nos conflitos da alma, que não podem ser intimidados por ameaças de morte, porque já morreram para as seduções deste mundo. Tais homens ficarão livres das compulsões que dominam homens mais fracos. Não serão forçados a fazer coisas pelas pressões das circunstâncias. Sua única compulsão virá de dentro e de cima. A igreja verdadeira nunca sondou a opinião pública antes de lançar as suas cruzadas. Quantos dizem amém? Maior necessidade da igreja deste século, maior necessidade da sociedade deste século, desta geração, homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Deus, que não se entregam a seduções carnais, que não se entregam a críticas religiosas, que não se entregam ao afã da sociedade, mas pessoas que orem e jejuem noite e dia sem cessar, sabendo que é a vontade de Deus, obedeçam à vontade de Deus, independentemente da aprovação religiosa ou secular. Quem sabe é você. Os líderes desta geração, continua Tozer, ouviam a Deus e iam para diante completamente independentes de apoio ou falta de apoio popular. As igrejas que estamos semeando nesses dias, que estamos plantando nesses dias, esse ministério é um ministério para não se mover pela voz do homem, mas para se mover pela voz do Espírito Santo. Deus veio sobre a minha vida quando me mandou fazer isso e disse que cada congregação do avivamento para as nações seja uma porta para o Espírito Santo entrar na sociedade. Seja uma porta para o Espírito Santo entrar na cidade. E quem tem participado dos cultos lá em Canoas ou em Charqueadas, ou já esteve sábado lá em Guaíba, já está percebendo que o Espírito Santo continuará com total liberdade, pois esta geração de líderes tem se esquecido do Espírito Santo. Esses homens, continua o profeta Tozer, conheciam a vontade do Senhor e a cumpriam. E o seu povo seguia, às vezes para o triunfo, mais frequentemente para insultas e perseguição pública. E a sua recompensa suficiente era a satisfação de estarem certos num mundo errado. Esse tem que ser o chamado de um profeta. Vire para alguém e diga: certo num mundo errado. Meus dignos companheiros do avivamento, que trabalham para o Senhor como vocacionados, tenho consciência de quão difícil e desafiador é a missão de proclamar Cristo crucificado e ressurreto. Tenho a certeza que à medida que nós semeamos com oração, amor, lágrimas, trabalho exaustivo e perseverança, Deus há de ser glorificado nos resultados. Amém? Quantos estão me entendendo? Não nos esquecemos, bem poucos, não tem problema. Deus livra com muitos, mas também livra com poucos. Quantos estão entendendo? Quanto mais nós trabalharmos, não devemos nos esquecer de que plantamos, oramos, regamos, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando somos fiéis, examinamos a palavra e trabalhamos, Deus traz as pessoas. Gosto muito do exemplo de Hudson Taylor, um dos maiores missionários de todos os tempos. Ele disse: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, tem o sustento de Deus. Amém? Repita comigo: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Nós temos enfrentado muitas dificuldades nesse ministério, mas qual ministério nunca enfrentou? Esse deve jogar a primeira pedra. Mas mesmo com todas as dificuldades, nós estamos em pé, trabalhando, sonhando, perseverando, crescendo, lutando, vencendo, e o mais importante do que tudo, com a presença de Deus sobre nós e a honestidade de Deus na nossa face. Quantos dizem amém? Então você, pastor, você, apóstolo, já fique sabendo, sábado agora, o pastor Vitor e a sua esposa serão ungidos apóstolos, porque nós vamos fundar igrejas apostólicas. Todo aquele que fundar um ministério será ordenado apóstolo. Jesus Cristo não esperou grandes igrejas, Jesus Cristo não esperou grandes milagres, Jesus Cristo chamou um pescador armado, Jesus Cristo chamou um discípulo bêbado, Jesus Cristo chamou um discípulo incrédulo, Jesus Cristo chamou um discípulo ladrão e disse o quê? Vocês serão apóstolos. Então, filhos, não se assustem. Deus vai sustentar esta obra. Quantos dizem amém? Vamos em frente. Oremos uns pelos outros, pois Deus fará muito além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Efésios 3, 19 e 20. Que Deus seja glorificado sempre em nossas vidas, famílias e igrejas. Avante, dignos apóstolos, pastores e líderes. Não desanimemos. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20. Sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de repartir o coração e o peso dessa obra com os amados irmãos, principalmente no chamado de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele volte. Vire para alguém e diga, essa foi a introdução. O que devemos para ser esses homens de Deus? O que devemos para ser essas mulheres de Deus? O que devemos para ser essas pessoas de Deus, esses jovens de Deus? Buscar o rosto de Deus. Noite e dia devemos buscar o rosto de Deus. Incansavelmente. Indesistivelmente. Esta geração precisa buscar a face de Deus enquanto a pode achar. Quantos dizem glória a Deus? Satanás quer escravizar você. Satanás quer escravizar a sua casa. Satanás quer escravizar a sua família. Satanás quer frear o evangelho. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ou somente anote o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Satanás quer aprisionar as mentes. Satanás quer cegar as mentes. Através de qual principal obra? Incredulidade. Se você quer duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida. A única forma de vencer Satanás, a única forma do evangelho não ser refreado é busque a face de Deus. Quantos dizem amém? São dias de oportunidades extraordinárias para intenso evangelismo. São dias de oportunidades extraordinárias para intenso evangelismo. Quem esteve nos cultos nas últimas semanas, ou quem me segue no Twitter nas últimas semanas, viu aquela passagem sobre Paulo no terremoto dentro da prisão. Quando deu um terremoto, a prisão se abriu, todos foram salvos. O carcereiro pediu para ser salvo, o carcereiro pediu a luz. Paulo o batizou com toda a sua família, de uma prisão, através de um terremoto, através de um inimigo da obra de Deus, se fundou uma poderosa igreja. Nesses dias de terremotos na sociedade, são dias para intenso evangelismo, são dias para fundações de novas obras, são dias para ganhar almas. As pessoas literalmente pularão para dentro das igrejas, as pessoas literalmente pularão para dentro das casas de igreja, de oração. As pessoas literalmente procurarão a vocês e dirão: o que deverei fazer para ser salvo? Não podemos perder uma oportunidade. Não podemos deixar passar esta oportunidade. Quantos dizem amém? Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 28. Abra lá, por favor. Eu preciso urgentemente, eu peço aos supervisores e aos líderes de cada departamento que anotem isso, por favor, e operacionalizem isso. Preciso urgentemente de uma equipe de intercessores, enquanto eu ministro, e os apóstolos das congregações façam isso também. Até aqui viemos bem, daqui para frente precisamos ir melhor ainda. Precisamos de uma equipe de intercessores que, durante os cultos, durante o louvor, antes mesmo de iniciar o culto, durante o louvor, durante a pregação, esteja em alguma sala, esteja em algum ambiente orando, repreendendo o diabo, quebrando as obras das trevas, atraindo o poder do Espírito Santo. Pode acontecer qualquer coisa dentro de uma igreja, mas quando a oração está ali, Deus sempre dará vitória. Estamos envolvidos em um conflito que durará até a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23. Vamos ver o que diz lá. 1 Coríntios 15, a partir do verso 23. Vamos ver o que diz a bendita palavra de Deus. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz isto, diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que nos diz esta passagem de Coríntios? Que nós estaremos sempre envolvidos em uma guerra. Nunca haverá trégua, nunca haverá descanso. De férias haverá guerra, de folga haverá guerra, final de semana haverá guerra. Quanto mais você achar que estiver em paz, quanto mais você achar que está sem compromisso, descansando, mais Satanás estará engolindo você, mais Satanás estará enganando você. Esta luta é eterna, não importa o que diga o Evangelho da Graça, não importa o que diz o Evangelho da negligência, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. É luta diária, noite e dia. Evangelho é uma luta de boxes. Quem para de bater começa a apanhar. Líderes precisam estar sempre buscando a Deus. Não recue, lute. Não há mais nada que possamos melhorar em nós. Cristo já fez tudo. É tempo de combater e ganhar almas. Mas não somente ganhá-las, apacentar essas vidas. Preciso também criar uma equipe de caminhada de intercessores. Andaremos orando ao redor do teatro, andaremos orando ao redor das congregações, amarrando ao diabo, amarrando as trevas, destruindo lugares de domínio satânico. Se você gostou ou não gostou da minha forma de ministrar ontem à noite, você precisa crer em algo. Foi uma identificação profética. Eu estava ontem profetizando que todo o gaúcho será salvo. O nosso chamado é para salvar vidas. O nosso chamado não é para gostar ou deixar de gostar. O nosso chamado não é para acordar, concordar ou discordar. O nosso chamado é para ganhar a nossa vida e ganhar a vida de quem passar por nós. Quantos dizem amém? Nós precisamos urgentemente levantar equipes maiores de oração, maiores de jejum. Atrairão sempre que existir oração, sempre que existir jejum, o diabo soltará vidas, novas vidas serão atraídas para o reino. Ninguém sabia que eu estaria lá em Guaíba, sábado. O apóstolo Mauro convocou uma reunião lá, sexta. Quando eu cheguei sábado lá, estava cheio de desviados daqui da igreja. Alguns por fofoca, outros por feridas e outros porque era distante. Todos eles voltaram para Cristo. Quem estava em outra igreja já ia dar a carta de despedida lá da igreja e já estava congregando conosco. As pessoas já começaram a dizimar ali na mesma hora. Sempre que existir oração e jejum, Satanás vai soltar vidas. Agora, mais ou melhor, pior do que não ganhar uma vida, é ganhar uma vida e torná-la pior do que no mundo. Nós precisamos de estratégias urgentes de como bem apacentar essas pessoas, como bem cuidar destas pessoas, como bem servir estas pessoas. Nós precisamos fechar a porta de saída deste ministério. Este ministério não pode ser a bola da vez para ser encaçapada. Nós não podemos ser uma igreja rodoviária que entram por uma porta e saem por outra. Nós temos que ser uma igreja do reino de Deus, que entram por sete portas e vencem o inimigo sempre e ganhamos esse estado para Cristo. Quantos dizem amém? Como cuidar? Como apacentar? Como edificar? Como dar um futuro para essas vidas preciosas? Nós temos ganhado multidões para Cristo. Onde estão essas pessoas? Precisamos de um método de consolidá-las. Nós temos dois tipos de líderes. Anote aí, por favor. Primeiro tipo: os gravetos secos, logo pegam fogo, mas rapidamente mais rapidamente se queimam. Queima tudo. Morre. Termina o fogo. E o graveto virou cinza. Aquelas pessoas dizem que eu estou junto, apóstolo. Quando a gente vê ninja, virou fumaça. Dá estrelinha em todo mundo. Está junto do diabo. Segundo tipo de líderes. Líderes sementes. Líderes sementes. Se planta, se cuida, cresce naturalmente e dão florestas inteiras para o reino de Deus. Nós precisamos identificar quem são os líderes gravetos. E precisamos proibir essas pessoas. Precisamos levantar líderes sementes. Líderes que queiram ser plantados. Líderes que queiram ser cuidados. Líderes que queiram ser apacentados. Líderes que queiram deixar o crescimento normal e natural cuidar deles. E sejam fiéis. Sejam leais. E sejam verdadeiros. A sociedade moderna está morrendo. A sociedade moderna está adoecendo todos os dias. Por quê? Pode anotar, por favor. Primeiro, a solidão e a ansiedade se multiplicam. Por que que nós temos sempre, há 10 anos, um trabalho sério com a liderança desse ministério? E por que que ficará mais sério nos próximos dias? Por quê? Porque a sociedade está sem rumo. A sociedade está sem saída. A sociedade está sem solução. A sociedade está desesperada. As famílias estão perdidas. As famílias não sabem mais o que fazer da sua vida. A única esperança para estas pessoas, isto é um complô divino. Isto é uma estratégia divina. Jesus Cristo vai fazer com que toda a sociedade venha convergir para a cruz, para o Evangelho. A única coisa que ajudará uma sociedade é uma igreja modelo. Mas você diz, um modelo falho, é melhor um modelo falho do que a ausência de qualquer modelo. É melhor um modelo com problemas do que não ter modelo. É melhor um líder com problemas do que não ter um líder. É melhor ter um líder honesto, sincero e trabalhador com problemas do que não ter líderes. Os problemas na liderança, filhos, não é porque os líderes, eles não são honestos. O problema na liderança é vontade de Deus absoluta, porque não existe vontade permissiva. Existe a vontade perfeita de Deus. É para que aprendamos a nos amar. Os homens dividiram a humanidade em árabes, em egípcios, em judeus, em brasileiros, em americanos. Mas Deus, ele estabeleceu que a humanidade fosse de seres humanos, para que todos se amassem, sabendo que são da mesma espécie e que todos precisam buscar a Jesus. Solidão e ansiedade se multiplicam. Jamais as pessoas foram tão tristes e inseguras como agora. Segundo motivo, por que uma igreja forte precisa se levantar? A falta de comunicação cresce cada vez mais. As pessoas não se comunicam mais. As pessoas passam na frente de televisões, as pessoas passam na frente de computadores, as pessoas passam na frente dos seus trabalhos. Quando chegam em casa, elas não conversam. A conversa tem diminuído. Toda a falta de comunicação sempre foi e, infelizmente, sempre será a raiz de todos os males no sentido de divisão e desunião. E o diálogo, quando acontece hoje, é egocêntrico e egoísta. Terceiro motivo que precisamos de uma igreja poderosa nos últimos dias. Desconsideração do ser humano. Anote aí, por favor. Desconsideração do ser humano. O que é isso? Nós hoje valorizamos qualquer coisa, mas temos nos esquecido de valorizar o ser humano. Nós só atacamos o ser humano. Nós só criticamos o ser humano. Nós esquecemos que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Não podemos mais permitir isso. Não permita o seu líder ser assim. Não permita o seu colega ser assim. Não permita o seu liderado ser assim. Não permita a sua família ser assim. Você pode desistir de qualquer coisa, mas jamais você poderá desistir do ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A pessoa mais problemática que existe, dentro dela tem uma criança inocente pedindo ajuda. O ser humano não foi criado para ser criticado, para ser atacado, para ser machucado. O ser humano foi criado para ser amado e para amar a Deus e ao próximo. Nós precisamos tirar as acusações, líderes, de cima do ser humano. Nós precisamos tirar o ser humano do menu principal da nossa janta. Nós precisamos tirar o ser humano do nosso cardápio diário. Em tudo que é casa se come o ser humano. Em tudo que é casa o ser humano é feito com batatinha, é feito com guisadinho, é feito com sopinha, é feito com feijão. Não! O ser humano é para ser amado. O ser humano é para ser perdoado. O ser humano é para ser ensinado. O ser humano é para ser guiado. O ser humano é para receber o Espírito de Deus. Quantos dizem amém? Quarto motivo. Os sonhadores estão sumindo. Não aprendemos a sonhar, não realizamos os sonhos, não sabemos governar o nosso interior. Não podemos deixar os sonhos morrerem. Os sonhos precisam continuar. Precisamos de novos sonhadores. Você precisa realizar os seus sonhos. Você precisa ter sonhos. Nós não podemos assassinar os sonhos ou sonhadores. Quinto ponto, o nível de vida tem regredido. Porque vivemos em crise, ajudamos pessoas e depois as destruímos. Nós não podemos permitir o nível de vida regredir. Você tem que sonhar com o seu nível de vida crescendo. A sua liberdade crescendo. A sua alegria crescendo. A sua prosperidade crescendo. A sua saúde crescendo. A sua autoestima crescendo. Nós não podemos deixar jamais ninguém assassinar o nosso nível de vida. Nós temos que estabelecer um padrão e buscarmos crescimento dentro disso diariamente. Quantos dizem amém? Ouça, por favor. Um líder precisa, apesar dos seus próprios defeitos e dos defeitos dos outros, o líder precisa ser apaixonado por si mesmo e pelo próximo. Por que que você não escreve isso, por favor? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Os supervisores, por favor, na próxima reunião de segunda-feira, me providenciem alguém para colocar palavra no telão. Para que a gente possa ser mais dinâmico. Qual é o versículo que eu dei para os senhores? Qual carta? 1 Coríntios 4. Obrigado. 1 Coríntios 4, do 14 ao 17. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Exorto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Quantos dizem amém? Vocês precisam saber algo para começar a concluir. Paulo disse, o pai, quem é líder de um ministério é pai. Isso é bíblico, isso não é bobagem, isso não é puxa-saquismo. Quem sabe o que é puxa-saco? Quem sabe o que é puxa-saco? Menos o apóstolo Manuel, apóstolo Patrício, o apóstolo Gabriel. Quem sabe o que é puxa-saco? Menos o Omar. Quem levantou a mão? O que é puxa-saco? Ah, eu lhe ensinei isso aí, não vale. E os apóstolos que eu falei me ensinaram. Puxa-saco não é pelego. Puxa-saco não é uma coisa pior ainda. Puxa-saco, os apóstolos me ensinaram que era alguém do exército, um oficial de alta patente, alta graduação, responsável por andar junto com o seu comandante, e tudo que um comandante carrega é dentro de um saco, é chamado saco VO, ou saco verde oliva, então tudo desse comandante é levado dentro do saco VO, e o puxa saco é o oficial de alta patente que leva as coisas do seu líder, amém? Então, chamar alguém de pai, ou considerar um pai, não é puxa saquismo, É um puxa-saco. Mas sim é um desejo do Espírito Santo. Agora, o que, que vocês precisam entender, filhos? O pai bíblico, Paulo disse que ele exorta. O pai que ama exorta. Quem aqui é pai biológico ou mãe biológica? O pai biológico e a mãe biológica que não exortar o seu filho, a Bíblia diz que vai condenar a alma do seu filho ao inferno. O pai que não exortar, não disciplinar o seu filho, a Bíblia diz que será envergonhado pelo testemunho do seu filho. Está aí a história de Eli, está aí a história de Rofini e de Finéias, e também de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, ou 2 Samuel, acho que 1 Samuel capítulo 8 diz que Deus perdeu o controle sobre a humanidade, e a humanidade abandonou o pacto com Deus como rei, porque os filhos de Samuel não seguiam o exemplo do seu pai. A única forma de uma igreja não ser destruída é quando o líder, ele exorta. Exortação não é falta de amor. Exortação não é falta de poder. Exortação não é falta de sabedoria. Exortação é o primeiro mandamento de Deus para uma igreja que cresce. Para uma família que quer ser saudável. Vocês pais podem me dizer, e os filhos, se forem no mínimo coerentes, que se nós deixarmos as nossas famílias a bel prazer, elas serão destruídas. Elas irão por um mau caminho. A Bíblia diz, há caminhos que parecem corretos aos olhos humanos, mas o final deles é a morte. Verdadeiros pais no Senhor, verdadeiros líderes, exortam, consolam e cobram testemunhos de seus filhos. Por que você não escreve isso? Escreva aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao 17, diz que verdadeiros pais, verdadeiros líderes no Senhor e familiares, exortam, obrigado, supervisores estão trabalhando, equipe também, já temos aí no telão, quantos podem dar glória a Deus? Obrigado, filhos. Diz ali o quê? Verdadeiros pais no Senhor, líderes, exortam, consolam e cobram testemunho de seus filhos. Amém? Você que está sendo treinado para apóstolo, pastor, líder, ou mais do que tudo, você não precisaria ser treinado para ser um líder. Liderança é uma questão de caráter. Escreva aí o que é caráter em uma palavra simples. Caráter é o que eu faço quando eu estou sozinho. O que eu faço quando ninguém está comigo. Homem, eu olho para as meninas quando a minha mulher não está próxima. Mulher, você fala da vida alheia quando o próximo não está próximo. Caráter é, o que eu faço quando eu estou só? Todo cristão precisa saber que liderança é uma questão natural que Deus já faz com que a pessoa nasça isso. Nós poderemos ser aprimorados. E qual é o aprimoramento? Aquilo que o Castelo me diz quase todos os dias às 6 horas da manhã. Eu louvo a Deus, porque além de ter um líder modelo, esse líder está sempre cobrando o meu testemunho. A cobrança não é má. Quando você ver ou ouvir alguém que for exortado, reclamando ou murmurando, é porque essa pessoa está doente na sua alma. Essa pessoa está ferida na sua alma. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus ama a exortação. Deus manda exortar. A exortação é necessária. A exortação por um bom exemplo, por um bom caminho é necessária. Quantos dizem aleluia? 1 Tessalonicenses, Joel, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Anote aí, por favor. 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Porquanto nos ereis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos. Não há consolo. Consolador é o Espírito Santo. Não há consolo sem que a pessoa primeira seja exortada. A cada um de vós como o pai a seus filhos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quantos dizem amém? Exortação antecede a consolação. Exortação antecede a consolidação. Pai que ama, diz Paulo. Pai que tem apreço. pai que ama como uma mãe ama, como disse Paulo, ele primeiro exorta para que a pessoa possa desenvolver o seu crescimento e testemunho padronizado diante de Deus. Um pai na fé tem amor e paixão por seus filhos. Isto mostra que um pai espiritual sofre pressão divina por supervisionar as almas. Amém? A exortação, a liderança, o conselho, a oração, a regra, a disciplina procede de uma pressão celestial sobre os líderes da igreja por bem supervisionar as almas. A exortação é extremamente necessária. Curando a exortação, ouça por favor, anote aí, exortar não é xingar, exortar é advertir, encorajar, motivar as pessoas a agir. Querem que eu repita? Exortar não é xingar, exortar é advertir, encorajar, motivar as pessoas a agir. Barnabé era assim. Como era o nome de Barnabé? Filho da exortação. Barnabé era conhecido como filho do encorajamento. Exortar é advertir. Ei, você está errado. Ei, o seu caminho não vai ficar legal. Ei, se você faltar mais uma reunião, você será exortado. Se faltar mais outra reunião, será disciplinado. Se faltar outra reunião, não faz mais parte da equipe. Quantos dizem amém? Como precisamos de corações de Barnabé em nosso meio. Ainda lemos ontem no início da pregação. Paulo disse, os dias são maus. Jesus está voltando, Paulo já esperava isso. Exortem-vos uns aos outros. Durmam menos e orem mais. Foi o que Paulo nos falou ontem, hein? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amém, queridos? Quem exortar também é advertir. Quem está errado precisa de advertência. Supervisores, pastores, líderes, todas as equipes de vocês precisam estar aqui. Todas as segundas-feiras. Quem for muito distante está vendo pela internet. Por quê? Porque esta geração se chama a geração do treinamento. A geração que precisa ser treinada, ensinada. Mesmo com todas as lutas que nós temos enfrentado. Estamos em pé, não vendemos a igreja e agora estamos abrindo igrejas por todo o estado. Por todo o Brasil, por todo o planeta. Se você não esteve em nenhuma congregação, você verá que desde a inauguração até hoje, está cheia de gente e vai encher cada vez mais. Por quê? Porque nós podemos ser os mais falhos do mundo, mas nós somos autênticos, honestos e buscamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos conservar assim. E nós ganharemos almas. Principal objetivo no ministério, ganhar almas. Segundo principal objetivo de um ministério, cuidar dessas almas. Terceiro principal objetivo de um ministério, transformar essas almas em líderes que façam isso por outros. Esse é o principal objetivo de um ministério. Ganhar almas, cuidar de almas e preparar almas. Por causa disso, a partir da semana que vem, cada líder, obrigado Omar, cada líder, cada supervisor deve fazer na entrada ou com os olhos depois, deve trazer a lista da sua equipe. Quem é do diaconato? Quem é do louvor? Quem é da secretaria? Quem é dos outros departamentos? Tem que fazer a chamada deles. Se ele não comparecer, ele precisa justificar antes. Eu não vou poder comparecer, por quê? Porque eu estudo ou porque eu trabalho nessa hora. Pois bem, você vai chegar no departamento de divulgação e vai pedir um CD sempre para essas pessoas. O CD será gratuito. E esse discípulo, ele terá que ouvir isso durante a semana. Porque nós somos um corpo, precisamos ouvir a mesma coisa. Precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos do mesmo alimento. Primeira falta de uma pessoa que não justificou por que não estaria. Ela será exortada verbalmente. Segunda falta, ela será exortada por boletim interno. Terceira falta, ela entrará em 3 meses de disciplina. Quarta falta, ela está desligada da nossa equipe. Por quê? Porque a igreja desse estado está clamando por líderes sérios e comprometidos. Líderes só de nome não são líderes. Infelizmente são vaquinhas de presépio. Precisamos de líderes comprometidos, de líderes atuantes, de líderes pensantes, de líderes que queiram fazer a diferença. Para fazer a diferença, precisamos ser diferentes. Quantos dizem amém? Conclusão. Anote aí, aliança ou não? Um dos principais temas da Bíblia. Aliança. A Bíblia fala de aliançados e não aliançados. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de pessoas que têm aliança e de pessoas que não têm aliança. Por que que a Bíblia fala tanto sobre isso? É vital. Vida ou morte. Quem tem aliança e quem não tem em meio a um rebanho. Em meio a um ministério. Questão de aliança. Questão de lealdade. Questão de fidelidade. Questão de compromisso. Questão de honestidade. É vital. É vida ou morte. Anote aí. 7 razões para a importância da aliança. 7 razões para a importância da aliança. Primeiro, aliança fiel é a principal qualificação de todo líder. Aliança fiel é a principal qualificação de todo líder. Coloca para mim, por favor, filho. 1 Coríntios 4:2. Todo mundo pensa que talento, unção, dom, carisma é o principal. Não, não é. Não penso que o irmão ora bem. Não penso que o irmão prega bem. Não penso que o irmão é carismático. O irmão se veste bem. O irmão ganha bem. Oh, esse vai ser um bom líder. Aquele que você acha que será o bom líder, talvez nunca seja o bom líder. Quase sempre aquele que é o bom líder é aquele que nunca pareceu que seria um bom líder. 1 Coríntios 4:2 nos diz a principal qualidade para um líder. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache. Primeira qualidade em um discípulo, em um apóstolo, em um pastor, em um líder, em um ministro, em um colega de equipe, em um membro de igreja, ele precisa ser fiel. Quem é fiel tem aliança. Fiel em casa, fiel nas finanças, fiel no trabalho, fiel na igreja, fiel no chamado, fiel no ministério. Ainda que a sua equipe não seja a melhor, ela deve ser a mais fiel. Apóstolos, líderes, não tolerem mais pessoas infiéis nas vossas equipes. Discerniu infidelidade, dê a carta de saída para esta pessoa. Não tolerem mais, porque isso traz praga para o meio do rebanho. Segunda coisa, por que que a aliança é vital, vida ou morte? A aliança fiel torna o irmão em um guerreiro pelo ministério. Quem tem aliança com a igreja, defende a igreja até debaixo d'água. Quem tem aliança com o ministério é um guerreiro. Como eu iniciei ontem, um guerreiro não deve temer a morte. Um líder fiel não deve temer a crítica. Amém? A aliança é necessária porque ela torna um irmão, um guerreiro fiel. Ele não permite que fale do seu apóstolo. Ele não permite que fale do seu líder. Por quê? Porque ele sabe que é um corpo. Ele sabe que se está falando mal de alguém, também está falando mal dele. Amém, filhos? O diabo é especialista, se você quiser anotar, em acabar com igrejas a partir dos seus membros. Você pode ser o melhor servo que já existiu. Se o diabo não achar brechas em você, buscará derrubá-lo através da sua equipe. Base bíblica. O cão não tinha brechas em Jesus. entrou em Judas. Ouça-me, por favor. Satanás é especialista em destruir igrejas. Satanás não está preocupado com a igrejinha do evangelho particular, na vila da miséria, no endereço da tristeza, no número 666. Satanás está preocupado com igrejas que querem crescer. Satanás está preocupado com igrejas que querem trazer os americanos, porque ainda com todas as falhas deles, ainda são a única superpotência mundial e parecem Midas ou José, onde bota a mão prospera. Satanás está preocupado em se infiltrar em meio a igrejas que queiram fazer cruzadas para 500 mil pessoas. Igrejas que não desistam de rádio. Igrejas que não desistam de televisão. Igrejas que não desistam de jornais. Igrejas que sabem o que querem e não se desmotivam. Satanás sempre estará interessado nessas igrejas. Se Satanás entrou na equipe de Jesus e levantou satanistas na equipe de Jesus, que dirá nas nossas equipes hoje? Aliança fiel, apóstolos e líderes, pastores, aliança fiel da sua equipe, você exortando, cobrando isso, porque exortar é cobrar, ensinei para vocês, isso vai nos guardar de sermos envergonhados pelo diabo, de sermos destruídos pelo diabo. Vos conto uma historinha: um grande general conquistava todas as cidades, chegou na cidade mais poderosa da sua época, chegou o seu subalterno direto, e disse: essa é impossível, ninguém nunca conquistou esta cidade, olha o tamanho das suas muralhas. O general disse: o meu quinto pelotão vai conquistar. O subalterno disse: qual quinto? Se o nosso exército só permite quatro, se nós só temos quatro pelotões. O general maior disse: não, o meu quinto pelotão vai conquistar esta cidade. O oficial menor disse: me conte quem é o quinto, nós só trabalhamos com quarto, inclusive eu sou líder de um dos quatro pelotões. Ele disse: o meu quinto pelotão é o principal. O meu quinto pelotão são os espiões que já estão lá dentro. O meu quinto pelotão são aqueles que já estão infiltrados no meio deles. Agora, quando todos eles dormirem, o meu quinto pelotão vai abrir as muralhas, nós entramos e conquistamos. Eu me arrepio. O quinto pelotão de Satanás, ele é o responsável por se infiltrar perto de você. Por chegar perto de você. O quinto pelotão é aquele que diz: não precisa orar tanto. Não precisa jejuar tanto. O quinto pelotão é aquele que diz: olha a roupa que ele está hoje. O quinto pelotão é aquele que diz: olha o ministério de louvor como está. O quinto pelotão é aquele que diz: o diretor do diaconato não presta. O quinto pelotão é aquele que diz: não precisa colocar tanto dinheiro em rádio. O quinto pelotão é aquele que vai dentro para sua casa, final de semana, criticar até o jeito que eu tomo água no púlpito. O quinto pelotão é aquele que se infiltra travestido de líder, travestido de apóstolo, travestido de pastora, travestido de diácono, mas é um diabo, é um demônio. E ele fica criticando, ele fica dividindo, ele fica dizendo: essa decisão não é certa. Eu não concordo com isso, não vai dar certo, não vai dar aquilo. Filhos, só aliança fiel nós poderemos vencer o quinto pelotão. Só uma aliança verdadeira. Agora eu digo para vocês: coitado do líder que depende dos seus liderados para vencer. Com quinto pelotão ou sem quinto pelotão, eu nasci para não pipocar na hora do pênalti. Eu vou em frente com dois ou três. Eu vou em frente com o Espírito Santo. Pode cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou desistir. Eu penso que estou em pé e me preparo noite e dia. Paulo disse: quando ele vier, para que se achem dignos de estar em pé na sua presença. Não paro de vigiar, não paro de jejuar, não paro de buscar, não paro de me aperfeiçoar na presença de Deus. Sou dependente da sua graça, sou viciado na sua presença. Sou adicto, sou viciado, prisioneiro da sua presença. E ele tem tido misericórdia de mim. Agora chegou a hora de vocês se aliançarem comigo. Disseram que a igreja ia fechar, não fechou. Disseram que nós íamos embora, estamos abrindo igreja em todos os lugares. Os pastores mais influentes da região estão passando as suas igrejas para nós. As igrejas estão cheias. Novas lideranças estão se levantando. O que falta para você ser mais fiel? O que falta para você ter maior aliança? O que falta para você? Se é minha bênção, Deus abençoe, vá e funde a igrejinha do evangelho particular. mas dois que não concordam não podem ficar juntos. Quem não concorda comigo terá que sair já ou terá que sair envergonhado. É a Bíblia que diz. É melhor sair já, meu filho. É a Bíblia que diz. Aliança fiel, nós temos que destruir o quinto pelotão de Satanás. Quantos dizem amém? Satanás consegue possuir irmãos desleais, hipócritas, descontentes, e a partir deles, dividir e destruir um avivamento. Não tolere mais essas pessoas. Não tolere, não existe graça que permita isso. Não existe sangue de Jesus que permite isso. Você, chegou a hora de você ser valente. Chegou a hora de você dizer, calha a sua boca. Ou vai agora falar com o meu líder. E pega esta pessoa pela mão. Eu te digo, se você fizer isso, esta pessoa vai manifestar o diabo que ela é na hora. Porque quem é fiel, quem é honesto, quem é verdadeiro, ou está junto até debaixo d'água, ou pede as contas e vai embora. Chegou esse tempo para nós tomarmos o estado. Quantos dizem amém? Cuidado com pessoas sem alianças, que não confiam em você. Murmuradores da sua liderança. Não permita sua casa ser lugar de encontro para criticar líderes. Você precisa se livrar, mandar embora tais pessoas, senão seu ministério nunca cresce. Ei, eu estou nos altos dos meus 18 anos de ministério. Digo sem vergonha nenhuma na frente das câmeras que estão na internet. Estou no mês dos meus 40 anos, onde os meus cabelos brancos só não aparecem porque eu pinto. Tem vergonha nenhuma. As mulheres passam um mês dentro de um salão de beleza. Por que eu não posso pintar o meu cabelo? Eu gosto. Minha mulher gosta, meu filho gosta. E o resto não me interessa. Eu estou falando para vocês nos altos dos meus 18 anos de ministério. Sem nunca ter sido exortado pelo meu líder. Sem nunca ter ficado sem Santa Ceia. Sem nunca marido de uma só mulher. Sem caixa dois. Crescendo noite e dia sem parar. Noite e dia sem parar. Eu digo para vocês, não existe graça que cubra isso. Não existe sangue de Jesus. O sangue de Jesus não perdoa pecado não confessado. Pior tipo de gente no meio da igreja. Não permita isso, novos pastores. Não permitam isso, novos líderes. Não permitam isso, novos apóstolos. Não permitam essas pessoas, elas são do diabo. Deus é tolerância zero. Chegou Arão e Miriam e disse, olha lá Moisés, puf, leprosos na hora. Ai meu Deus, Deus diz, vocês falaram do meu servo. É, mas nós também é profeta. Deus diz, vocês são profetas, mas eu não falo com vocês como eu falo com ele. A minha glória não está na tenda de vocês como está na dele. E eu coloquei ele como líder sobre vocês. Se arrependam, se ele decidir liberar perdão e orar, vocês são perdoados e purificados. Senão vocês morrem. Ele fala, ah, Moisés, Moisés. A sorte que Moisés tinha cura da alma. Anote aí. Um líder forte sempre perdoa. Um líder fraco sempre condena. Um líder forte sempre dá nova oportunidade. Um líder fraco sempre amaldiçoa. Deus é tolerância zero à murmuração, à crítica, à divisão. Há duas visões. Duas visões significa divisão. Não é questão de só um detém o poder. Ele tem medo dos outros filhos. Quem recebeu unção e vive na unção, ele não se preocupa com sombra. Ele sabe do que Deus deu para ele. E ele fica feliz quando outros se levantam para ajudá-lo ou até para fazer uma obra maior ainda. 18 anos de ministério, eu nunca tive divisão no ministério. 10 anos como apóstolo, pastor, fundador, eu nunca tive divisão. Tive 5 vice-presidentes que me traíram. Os 5 vice-presidentes, nem as mulheres deles queriam sair com eles. Nós tínhamos que aconselhar, vai minha filha, porque ele é o cabeça, eles dizem, eu só vou por causa disso. Onde estão esses ministérios? Onde estão estas pessoas? Não sei, os abençoo no nome de Jesus. Filhos, falo para vocês com experiência. Chegou o tempo de nós não tolerarmos. Jesus era tolerância zero a esse tipo de comportamento. Lá estava Jesus com seus telões, explanando o seu ministério Cristo Inc. E eles assim, no final eu morro na cruz. Pedro, o vice-presidente, se levanta assim, não, eu morro no teu lugar, ninguém morre no teu lugar. Jesus Cristo, tolerância zero a dois tipos de palavras, tolerância zero a dois tipos de comportamentos ministeriais. Cristo disse para trás de mim, diabo, tu entende de homens, tu não entende das coisas de Deus. Tolerância zero à crítica, tolerância zero a duas visões, tolerância zero a dois comportamentos, é uma só visão, é uma só direção, a que o Espírito Santo traz pelo anjo da igreja. Quantos dizem amém? Vamos ver em Provérbios capítulo 22, 20. Eu disse, você precisa se livrar, mandar embora tais pessoas, senão seu ministério nunca cresce. Provérbios capítulo 22, versículo 10, vamos ver o que diz. Tomei. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Nunca vou ensinar algo para você se não esteja na Bíblia. Mande embora a pessoa orgulhosa, acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Coloca na linguagem atual, por favor, filho. Excelente essa tradução. Coloca na linguagem atual. Essa na linguagem de hoje. Lança fora o escarnecedor. Lança fora o contencioso. Ai, eu não gostei do horário. Ai, eu não gostei do som. Ai, eu não gostei do louvor. Ai, eu não gostei da palavra. Quem não gostou de você fomos nós, filho. Por favor, vá procurar a igreja do Evangelho Particular, meu nobre. Deixe aqueles que têm a mesma visão. Deixe aqueles que têm a mesma paixão. Deixe aqueles que têm o mesmo ânimo. Deixe aqueles que têm o mesmo bichinho louco, carpinteiro do Espírito Santo. Deixe aqueles que querem orar até rasgar os céus. Deixem aqueles que querem jejuar até rasgar os céus. Deixem aqueles que querem fazer a obra. Deixem aqueles que querem ser diferentes. Deixem eles aliançados fazer a diferença. Está aí, ó. Quantos podem dizer aleluia? Quantos estão sendo edificados? Não podemos mais, escreva bem grande, não posso mais aceitar pessoas fingidas em nosso meio. Filhos, depois de você ser cristão, não tem mais vida social. Depois de você ser cristão, não tem mais vida secular. Eu estou aqui dentro da tua casa, eu vou te falar agora não como membro da igreja, eu vou te falar agora não como membro da equipe, eu vou te falar agora como cidadão. Mentira, vai falar como um demônio dentro da tua casa, manda ele calar a boca. Você se converteu, você é cristão. Cristão do grego, semelhante a Cristo, ungido como a Cristo. Pessoas assim são honestas, são verdadeiras, são sinceras, têm caráter, não são hipócritas, têm personalidade. Não aceite pessoa fingida dentro da tua casa. Não aceite pessoa fingida dentro do teu ministério, dizendo, olha isso, olha aquilo outro. Pegue pela mão e diga, vamos falar com o apóstolo. Vamos falar com o supervisor. Vamos falar com o líder. Por que que eu estou dizendo isso? Porque são essas pessoas que Satanás usa para destruir qualquer igreja. Terceiro ponto. A aliança atrai o amor de Deus para a igreja. João 13, 35, por favor, filho. Anote. Terceiro ponto, porque uma aliança leal, uma aliança fiel. A aliança atrai o amor de Deus para a igreja. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Peguei vocês. Nós jamais seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Jamais poderemos fazer uma obra relevante para Cristo agindo como demônios, agindo como filhos do diabo. Pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não trabalham, pessoas que não servem e pior, pessoas que não estão nem aí para nada. Quando tem uma aliança fiel, se atrai o amor de Deus e Deus muda os nossos corações e faz com que nós amemos. Para ser líder, tem que viver o amor. Ninguém é cego, nem surdo. Todos verão como você é. Amém? Não basta falar sobre amor. Não basta falar sobre casamento. Não basta falar sobre santidade. Não basta falar, tem que viver isso. Por quê? Porque ninguém é burro. Está aí um dos pregadores mais influentes do Brasil na internet, chamando um outro alguém que não mostra de asno, ele dizendo brabo, você é asno. ninguém é asno. Todo mundo verá que você fala de amor, mas não vive o amor. Todo mundo verá que você fala de casamento, mas seu casamento é um chapéu velho. Todo mundo verá que você fala de oração, mas não ora. Todo mundo verá que você fala de santidade, mas não é santo. Todo mundo verá, isso é um princípio bíblico. O nosso testemunho deve ser uma carta aberta, porque todos verão isso. Saiba de uma coisa, o povo é ovelha, não é asno. Ovelha não bebe qualquer água. Água agitada, água suja, água nervosa, a ovelha rejeita. Se você é líder de congregação, pastor, você é ministro, se você ansa sair de casa ou no caminho brigar com a sua esposa, brigar com o seu cônjuge, quando você chegar para ministrar, a ovelha não recebe. Ela não sente, por quê? Porque a ovelha sabe quando a água está poluída. A ovelha sabe quando a água está agitada, quando a água está nervosa. A ovelha sente quando você está na bênção e quando você está na maldição. E pouco a pouco as coisas vão acabando. É o que tem acontecido com os ministérios nesse estado. Onde estão os ministérios deste estado? Você vai levantar o maior ministério desse estado. Amém? Quarto motivo da aliança no meio de uma igreja, de uma equipe. A aliança gera uma equipe que cresce e conquista. Quarto motivo por que eu devo ser aliançado. Porque gera uma equipe que cresce e conquista. Quantos dizem amém? Quinto motivo para a aliança. A aliança gera um avivamento jamais visto. Aleluia! Uma aliança gera um avivamento jamais visto. A aliança é inquebrável. A aliança é até que a morte vos separe. A aliança é na alegria ou na tristeza. A aliança é na saúde ou na enfermidade. A aliança é na enfermidade ou no milagre. A aliança é na necessidade ou na prosperidade. Muitos irmãos saíram desse ministério porque disseram, eles não têm mais jornal. Agora perderam a caminhonete. Agora perderam as rádios e saíram. Ah, tem mais uma. São de Deus. Vão embora para os Estados Unidos, vão nos deixar todos aqui. Pois bem, filhos. São pessoas que nunca tiveram aliança. Quem tem aliança é filho. A Bíblia diz que o filho permanece, o escravo vai embora. Quem aqui tem pai ou mãe? Ninguém aqui é de profeta? Você sabe dos erros do seu pai? Sabe das falhas da sua mãe? Você abandona eles? Você deixa que falem mal deles? Você sabe que eles são terríveis, né? Você deixa alguém tocar neles? E por que que com os pais espirituais nós não agimos da mesma forma? Por que que os pais espirituais que dão a vida por nós, noite e dia, se consagrando, nos ajudando, continuam debaixo do mau tempo, mas sempre com o mesmo sorriso, sempre com uma palavra de oração? Há anos nós estamos vendo os nossos pais assim, mas no primeiro zum, zum, zum, hã? Minha esposa chegou para mim e disse, algumas pessoas que andavam dentro da nossa casa, falaram mal de nós para os nossos filhos. E esses nossos filhos nos procuraram. Procuraram a mim, porque a mim não tem coragem de procurar. O filho que sempre procura a saia da mãe. Ele sabe que a espada, a adaga do pai é afiada. Incrível, eu nunca vi um pregador pregar com uma adaga nas costas. E quando ele diz assim, sai demônio, manifesta legiões. Eu nunca vi isso. Você já viu, Castelo? Impressionante. Impressionante. Por quê? Porque Deus não está nem aí com a adaga. Estou aqui que Deus quer. Estou aqui que Deus quer. Você pode ter a maior aparência de crente. Se não estivesse aqui, meu irmão, a adaga está aqui dentro e está bem afiada. E a apóstola vem e diz assim, ó. E os filhos, que ouviram os outros que se diziam filhos, ficaram suspeitando de nós e quase mudaram o seu comportamento. Eu digo, e por que que não mudaram? Porque se tivessem mudado, nunca foram filho nem aqui nem na China. Porque é filho que é filho. Quando chega, não importa se dorme do teu lado. Se é filho, se alguém que dorme do teu lado chega e diz algo, esse filho diz assim, ó, cala a tua boca. Filho que diz, ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu sei que são de Deus, eu tô com... Mas, ah, que história é essa? Nunca foi filho. Ai daquele que chega para mim e fala mal do meu pai e da minha mãe. Ai daquele. Ai daquele que chega para mim e fala mal de pastores que eu creio que são de Deus. De pastores que são meus mentores ou não. Por quê? Porque é só isso que conta para Deus. Não importa o que conta para a sociedade. Não importa o que conta para os crentes. A única coisa que permanecerá em pé é aquilo que conta para Deus. No dia da calamidade, diz a Bíblia, no dia da visitação do mal, diz a Bíblia, a única coisa que manterá você em pé são os princípios bíblicos e verdadeiros que você foi fiel e leal a eles. Quando anda muito zum zum zum à volta é porque as pessoas não querem que você seja você mesmo. Quando ando muitas zum zum zum na volta é porque as pessoas querem que você seja o zum zum zum deles. Você precisa desenvolver uma sólida aliança com Deus e com o seu líder. É só isso que vai trazer um avivamento jamais visto. Quantos dizem amém? Grandes igrejas se levantam. Mas a única coisa que permanecerá, a única coisa que fará com que essas igrejas permaneçam, é se elas forem fiéis a esse púlpito. Apóstolo Sidney, apóstolo Adriano, os apóstolos que estão fundando igrejas. A única coisa que fará com que os ministérios de vocês se solidifiquem e cresçam é a fidelidade a esse discurso aqui. Isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio divino. Isso não é uma invencionice humana. Vamos ver, por favor, Joel, Mateus, capítulo 25, versículo 21. Mateus, capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. A única coisa que vai fazer com seus ministérios, cresçam, multipliquem e permaneçam, e entrem no gozo do Senhor, é a fidelidade a esse púlpito. A fidelidade ao vosso apóstolo. A fidelidade ao vosso líder. Esta é a importância da aliança. Escreva aí, a aliança é a semente do sucesso. Quando você planta aliança, você sempre colhe sucesso. Fidelidade é a semente para o êxito, para a colheita. Amém, filhos? Desunião, deslealdade, rebeldia são matéria-prima do inferno. Todos que as praticam morarão lá. Ui! Sexto motivo. Para uma aliança fiel, leal, verdadeira. A aliança gera um avivamento eterno. Amém? Devemos criar uma equipe leal e trabalhadora. Há 18 anos fui chamado pelo Espírito. Há 18 anos respiro avivamento. Por que que eu sei e eu creio que todas as nações virão nesse lugar? Porque a Bíblia diz que aquilo que ele fez antes, ele voltará a fazer. Porque a Bíblia diz que ele não rejeita oração. Porque a Bíblia diz que ele não rejeita jejum. Porque a Bíblia diz que ele não rejeita busca. E a única forma disso crescer e se tornará para sempre é: devemos criar uma equipe leal e trabalhadora. Filhos, não aceitem mais infiéis. Não aceitem mais desleais. Não aceitem mais pessoas negligentes, descomprometidas. Eu tenho pedido aos meus supervisores, nós nesta semana, até o dia 14 de abril, quando nós começamos o seminário para levantar novos líderes, onde nós empossaremos os líderes de evangelismo, os líderes da intercessão, novos pastores, novos apóstolos, aonde levantaremos líderes de visita, líderes de consolidação. Por que novos líderes? Para trabalhar. Não é para ser enfeite ou para ter cargo. Para trabalhar, esses líderes serão responsáveis por crescimento, por batalhas espirituais para novas conquistas. Eu tenho pedido a cada um dos senhores, pelo amor de Deus, proíbam os infiéis, proíbam os negligentes. Com Cristo é sim, sim ou não, não. Nós não podemos mais aceitar em nosso meio pessoas fingidas, pessoas desonestas, pessoas críticas. Tudo isso aparecerá. É bom que apareça debaixo da exortação do que debaixo da vergonha quando estas pessoas serem desmascaradas. Sétimo e último motivo de uma equipe em aliança. A aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Lucas capítulo 22, versículo 28 e 29, por favor. Sétimo ponto. A aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Quantos dizem amém? Aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Eclandeba Subia. Número 1, por favor, do CD que eu enviei, meu filho. Coloca na agulha, por favor. E deixa depois rodar, depois, quando eu liberar até a 4. Aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Lucas 22, versículo 28 e 29. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu pai me destinou. Quantos dizem aleluia? Deixa aí, por favor, Joel. Bota de novo no 28. Aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Cristo disse, Paulo disse, aqueles que sofreram com ele, também serão aqueles que reinarão com ele. Aqueles que morreram com ele, também são aqueles que ressuscitarão com ele. Filhos, a aliança é, eu estive nas vacas gordas, também estou nas vacas magras. José foi assim para Faraó. Por que é tão difícil nós sermos assim para amigos, para irmãos? Mas eu não entendo. Fé não é para entender. Fé é para crer e andar, para obedecer, para praticar. Fé é para isso. Se fomos felizes nas vacas gordas, por que nos dividimos nas vacas magras? Por que tantas pessoas saíram da igreja? Ó, está aí na frente. Quem duvidou está aí na frente. Coisa mais linda, Hilux ali. Está mais zero do que antes. Toda durinha. Bonitinha. Agora eu determino isso. Não é nem profecia. Os nossos céus já estão saturados de profecia. Você verá quando começar a chover a resposta delas. Mostrei ontem em Ezequiel 12. Os céus estão plenos de profecia. Você verá quando... chuva de profecia se cumprindo. Não é nem profecia, é determinação. Eu digo para vocês, determino. A raio que chegou, chegarão 7 rádios. Chegarão 7 jornais. Chegarão 7 televisões. Chegarão 7 avivamentos. Chegarão, porque ninguém pode impedir a conquista de um sonhador indesistível. São leis. Assim como 2 mais 2 nunca será 5. Assim como 2 mais 2 nunca será 3,5. Assim como 2 mais 2 é 4. Assim é quem ora, jejua e não desiste. Santifica sua vida. Prepara sua vida. Pede perdão. Libera perdão. Assim como 2 mais 2 é 4. Esse tipo de líder verá um avivamento. Quantos dizem amém? Pois bem, filhos. Aliança é a semente para uma colheita de coisas boas. Um pacto que tem 2 séculos e meio de existência. Ouçam, por favor. Pacto de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Contra a prática da má língua e da desunião do inferno. Em 1752, um grupo de homens apelidados de metodistas, entre os quais estava John Wesley, assinou o seguinte pacto, que cada um deles colocou na parede de seu gabinete. fica estabelecido entre nós que assinamos este documento, que não ouviremos nem procuraremos saber de más informações a respeito um dos outros, que no caso de fora de nosso controle ouvirmos algum mal acerca de outros, não seremos afoitos em acreditar, que assim que for possível comunicaremos oralmente ou por escrito a parte visada, aquilo que ouvimos a seu respeito, que enquanto não tivermos feito isso, não continuaremos a qualquer outra pessoa uma só sílaba do que ouvimos, que nem tampouco mencionaremos a qualquer outra que seja depois de o ter feito, que não faremos exceção de nenhuma destas regras, a não ser que nós julguemos absolutamente obrigados a fazê-lo em reunião de grupo, o que sucederia aos nossos relacionamentos, aos nossos ministérios, às nossas igrejas, se decidíssemos viver esse pacto. John Wesley, o homem que abalou o planeta Terra, o homem que disse, me deem 100 homens santos que abominem o pecado, e eu trago Jesus de volta. O homem que a rainha da Inglaterra disse, temo mais as orações de um homem chamado John Wesley do que todos os canhões da Inglaterra. John Wesley conseguiu o fruto que conseguiu pelo segredo desse pacto. O pacto de sermos contra a prática da má língua e sermos contra a desunião do inferno em meio à nossa equipe. Somente assim nós poderemos vencer. Certa feita conta a história que John Wesley estava jantando com um dos homens mais ricos da sua época. E quem não gostaria disso? Pode ser que uma rebarbinha sobre. Quem sabe ele está generoso naquela noite. John Wesley terminou a janta, tomou o cafezinho. E o cidadão nobre e rico disse, vamos passar para a antessala e vamos jogar um pouco de conversa fiada. John Wesley disse, nada disso, nobre cavaleiro, preciso ir. Mas são 9:30 da noite. E por Cristo se deu esse horário. Preciso ir. Por quê? Não posso jogar conversa fora. 10 horas preciso estar deitado. Por que tão cedo? Um homem tão influente quanto o senhor? Porque às 4 horas da manhã eu tenho uma reunião. E aí o homem diz assim, ufa, eu sou milionário. De vez em quando eu tenho reuniões tão cedo, mas não tanto quanto essa, 4 da manhã. E graças a Deus que as minhas reuniões são muito esporádicas, porque eu não gosto de levantar cedo. É só amanhã que o senhor tem essa reunião? Não, eu tenho essa reunião todos os dias da minha vida. Mas deve ser muito importante a pessoa que o senhor tem essa reunião todos os dias da sua vida às 4 da manhã. Lhe faz o senhor perder o privilégio de dormir mais tarde, de jogar conversa fora, de assistir um bom filme. Ele diz assim, é a pessoa mais importante da história da humanidade. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. John Wesley deitava todos os dias às 10 horas da noite. 10:01 ele estava dormindo. A sua equipe perguntou, por que você dorme tão rápido quanto deita? Ele disse, porque eu não tenho tempo a perder. Eu durmo pouco, 6 horas para me revigorar. Então, até 1:50, eu sou frutífero para Jesus. 10 horas deito, 10:01 preciso dormir, para as 4 da manhã estar ajoelhados ao meu mestre. E hoje, em 40 dias, alguns de vocês não conseguiram levantar uma vez às 5 da manhã. Em 40 dias que o shofar tocou, que profecias se cumpriram, profecias todas estão se cumprindo, eu vou dizer algo para vocês. Todos vocês estão perdendo a liderança de vocês que não conseguiram cumprir isso. Um por um de vocês serão sancionados, serão proibidos, serão anulados em nosso meio, porque não ouviram a voz do profeta. Um profeta precisa ser obedecido. Porque um profeta profetiza para o bem das nossas almas. E aqueles que ouviram, cobram isso diante de Deus. E Deus cobra isso da profecia. Um por um. Paulatinamente, como Jesus Cristo disse. Os últimos serão os primeiros. Jesus disse isso. Não é meu. Não estou irado. Estou muito bem, graças a Deus. Estou elegante. Bem sucedido. Estou saudável. Meu casamento vai bem, minha casa vai bem, minha caminhonete está aí fora. Estou muito bem. A Bíblia diz que quem não consegue ter aliança com o seu profeta, pouco a pouco vai se tornando o último. E o último vai se tornando o primeiro. Um por um dos senhores, damas e cavaleiros, que não conseguiu em 40 dias estar aqui às 6 horas da manhã comigo, ou em qualquer lugar desse ministério, um por um de vocês, alguns já perderam e outros perderão. E podem fazer a maior revolução do mundo, pode fazer a maior rebelião do mundo, pode fazer o maior comentário do mundo. Louco quem seguirá os senhores. A Bíblia diz isso, entendam-me. Mostrei biblicamente. Isto é para o bem dos senhores amanhã. Isto é para o bem quando o dia da provação chegar. Isto é para o bem do dia da visitação que o inferno chegar. Isto é para o bem do dia da crítica chegar. Para que vocês estejam alicerçados na rocha. Vocês estejam alicerçados no Senhor. Não estejam alicerçados num cargo. Não estejam alicerçados, é porque eu sou, porque eu fui. Quem mais foi é quem menos tem direito. Quanto mais sua liderança cresce, mais os seus direitos diminuem, os seus deveres crescem. É para o vosso bem. Paulo disse isso. Mostrei ontem em Tessalonicenses. Não durmam como os ímpios dormem, porque os dias são maus. Está chegando os últimos dias. E o que ele disse ali? Exortem-se uns aos outros. Vamos ficar todos em pé, por favor. Só quem quer fazer aliança comigo, sai do lugar e venha para frente, por favor. Levanta uma geração de justos. Levanta uma geração de justos. Levanta uma geração de justos. Levanta uma geração fiel. Levanta uma geração de líderes aliançados. Não fingidos. Não críticos. Não duas caras. Não covardes. Não sonolentos. Cristo, ajuda-nos a dar a resposta para esta cidade. Cristo, ajuda-nos a dar-nos a resposta para esse estado. Deixa rodar o CD livremente, filho, por favor. Ore, ore dentro do estudo dessa noite. Ore dentro do estudo dessa noite. Ore, ore. Me dá líderes fiéis, Deus. Me dá líderes aliançados, Deus. Me dá 100 líderes leais, Deus. E eu tomo esse estado para ti. Me dá 100 líderes leais, Deus. E eu tomo esse estado, eu tomo essa nação para ti. Me dá 100 líderes leais, Deus. Eu tomo esta nação para ti. Me dá 100 líderes leais, Deus. Eu tomo esse planeta para ti. Me dá, Pai. Me dá, Pai. Me dá uma equipe interna leal. Me dá uma equipe externa leal. E eu venço o diabo em nome de Jesus. Está funcionando o meu microfone, filho? Está funcionando o meu microfone? Deixa o CD rodar tranquilamente, por favor. Cerebre cotorrandaraba chorabalaba cotorrabababacai. Surabababababababa. Faltou o número 4. Você pulou o número 3 e o número 4. Volta na número 3, na número 4, por favor. Depois essa. Isso, na número 3, na número 4. Depois a 5. Segurando, diga para Deus, me faça um líder aliançado, me faça um líder fiel. Apóstolo, mas eu sei, mas para os últimos dias, nós precisamos mais. Me dá líderes santos, meu Pai. Me dá apóstolos santos, meu Pai. Me dá santos homens. Me dá santas mulheres. Me dá santos matrimônios. Me dá santos jovens. Me dá santas crianças. E eu abalarei o mundo para Ti. Eu prometo, Pai. Me dá santos líderes. Me dá uma santa equipe. Me dá um santo ministério. Eu abalarei o inferno para Ti. Ora em cima do estudo. Se você não concorda mais comigo, por favor me procure e peça para sair. Se você não concorda mais comigo, ainda que seja 1%, por favor, me procure e peça para sair. É para o seu bem. O nível de luta que eu luto, o nível de inferno que eu vou enfrentar, você não poderá estar do meu lado se você discorda. Por favor, você não quer me procurar, procure um dos meus supervisores. Procure um dos meus supervisores e peça para sair. É para o seu bem. O nível de luta que eu vou enfrentar nos próximos dias, eu preciso de gente 100% concorde comigo. Deus Santo, levanta uma equipe leal, levanta homens de Deus, não palhaços do diabo, levanta homens de Deus, não palhaços da crítica. Levanta homens e mulheres de Deus, não palhaços da murmuração. Aonde está você que eu não ouço a sua voz? Aonde está você que o inferno não ouve a sua voz? Aonde está você que os céus não te escutam? Me dá mais volume, por favor, filho. Dá, não está dentro dos decibéis. Xarablaçou, merecandou, blaçou, malápia. Xerebrecotorabaçou. Xorabalabracandarabaçou. Xerebecandorabaxai, aonde está você que o inferno não te ouve? Aonde está você que os céus não te escutam? Xarabla sobenebe a súbia, faça guerra por você mesmo agora, faça guerra pela sua casa agora, faça guerra pela sua família agora, faça guerra pelo seu ministério agora. Satanás, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Xarabalaçu, barablacai, levante a sua voz e ore. Levante a sua voz e ore. Ore, ore, ore, ore. Caiu por terra os inimigos da casa de Deus. Caiu por terra os inimigos do avivamento em nome de Jesus. Feitiçaria cessa. Rebelião cessa. Fofoca cessa. Crítica cessa. Divisão cessa. Desunião cessa. Dívida cessa. Doença cessa. Restegou, candou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça guerra agora, faça guerra agora. Faça guerra pela sua casa. Faça guerra por você mesmo. Faça guerra pelo seu ministério. Faça guerra pela sua casa. Faça guerra pela sua família. Faça guerra pela sua cidade. Ordena diabo, solta, solta, solta, solta, solta, solta. Agora! Em nome de Jesus. Cadê a música, meu filho? Cadê a música? Cadê o número 4? Xarablacush. Isso. Sorrebrecandarabachou. Jesus vive, Jesus vive. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Yeah! Ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive. Jesus vive. Jezabel morra. Dalila morra. Herodias morra, Acabe morra, divisão, vem amor pelas vidas, vem amor pelas almas, vem amor pelos feridos, vem amor pelos necessitados, vem amor pelos desviados, vem amor pela equipe, vem amor pelo líder, vem amor pelo ministério, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Onde está você que eu não escuto a sua voz? Levante a sua voz agora e declare: amor pela equipe, amor pelo ministério. É hora de vestir a camiseta, é hora de trabalhar, é hora de abrir as portas para quem quer trabalhar, é hora de abrir as portas. Sai, diabo! Sai, demônio! Sai, rebelde! Sai, dividido! Sai, crítico! Sai, fofoqueiro! Sai, em nome de Jesus! Venham os gatitas! Vem os trabalhadores da última hora. Ribeste em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé, por favor. Coloque a sua mão no coração e repita comigo. A número 5, por favor, abre. Repita comigo. Fica estabelecido entre nós que assinamos este documento pelo sangue de Jesus, pelo fogo do Espírito, que não ouviremos nem procuraremos saber de más informações a respeito uns dos outros, que no caso de fora do nosso controle ouvirmos algum mal acerca de outro, não seremos afoitos em acreditar ou divulgar ou em criticar, que assim que for possível comunicaremos oralmente ou por escrito a parte visada, aquilo que ouvimos a seu respeito. Que enquanto não tivermos feito isso, não continuaremos a falar, divulgar ou espalhar a qualquer outra pessoa. Porque Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Eu não serei um espalhador, mas serei um ajuntador. Outra pessoa, não divulgarei uma só sílaba de crítica, fofoca, rebelião, divisão, desunião, que nem tampouco mencionarei a qualquer outra pessoa que seja, depois de o ter feito, não farei exceção de nenhuma destas regras, a não ser que todos nós julguemos absolutamente obrigados a fazer isso em reunião ministerial. Eu determino, esta aliança trará o maior avivamento dos últimos dias, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Ouça esta canção, por favor. Me dá um pouquinho de volume, por favor, sonoplasta. Lute! A guerra não está perdida. Há uma esperança para você. Há uma esperança para o seu ministério. Há uma esperança para a sua família. Há uma esperança para a sua casa. Não olhe para o lado. Esqueça o seu fracasso. Levante a cabeça e vá. Uau! Venceremos o diabo nesse estado. Venceremos o diabo nesse país. Venceremos o diabo nesse planeta. Não olharemos para o lado. Os fracassos nos serviram de lições. Vamos em rumo ao êxito. Dê um forte aplauso para o Senhor.